Ora então, boa tarde, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Hoje trazemos um projeto algo diferente. Tínhamos dito já há algum tempo que estávamos a fechar ciclos e hoje trazemos aqui, e a propósito daquilo que as pessoas nos vão ligando também, que gostariam de ouvir, e têm-nos dito que não temos aqui música mais, entre aspas, eu vou ler, tal, como vem aqui no mail, mais pesada. Ora bem, nós temos o cuidado de procurar tudo o que vai sendo feito aqui pelo nosso país. E com isto, e a propósito de outros projetos que fomos tendo conhecimento, e uma vez já tínhamos aqui falado de Sean Riley, de Soul Riders, tivemos acesso a um disco, precisamente onde Sean Riley participa num tema, também assim um dos Soul Riders, e estou a falar de Born a Lion, o álbum, a banda que andamos aqui em destaque e que apresentou aqui o seu excelente segundo álbum, Blues é Bull. E connosco, nada melhor para falar sobre o álbum, um dos membros da banda. Antes de mais, boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova, Rodrigues. Olá, boa tarde, obrigado. Ora Fico bem, muito grato. já há algum tempo que não tínhamos aqui uma voz com o sotaque do lado do Atlântico. Essa voz, o último que esteve connosco que era o Miro Vaz, dos Pluma, não sei se conhece. Mais ou menos. Ok. Ora bem, antes de mais, temos aqui um projeto Born a Lion que lança neste Blues é Bull como single. Um tema que vocês próprios, no momento em que o lançam, dizem logo: atenção, nós não estamos domesticados. Há necessidade de fazer essa ressalva? Assim, às vezes é necessário fazer essa ressalva, sabe? Às vezes as pessoas pensam logo, elas tiram logo a conclusão do trabalho, logo na primeira coisinha que sai para o público. Bom, a gente fez essa ressalva naquela de um aviso, né? Um simples aviso. Porque é a música mais tranquila, é a música que mais faz, vamos dizer assim, demonstra a calmaria, a parte calma dos Born a Lion, a parte família, a parte de amigos e sossego, vamos dizer assim. I feel so tired, I don't know where to go. As I saw my face in all the mirrors, the love beside me, I don't see her no more. Cause I live my life on the rock and roll tone. Yeah. noção de que também é a música que capaz, muito provavelmente vai chegar ao maior número de pessoas. Exatamente, vamos dizer assim, hoje em dia nós não temos num país uma rádio, temos algumas sim, mas vamos dizer assim, é a música que mais chega mais tranquilamente, que pode chegar no ouvido do maior número de pessoas, por ser uma música mais sossegada, sem tanta pancada como tem o disco todo, depois da música, certo? Eu acho que também é uma questão de a gente tentar furar um bocadinho o cerco, tem que ser assim. Para a gente poder trabalhar, tem que ser assim. Quando saía o John Captain, portanto, o vosso primeiro álbum de 2006, final de 2006, sim, dizia-se que Borderline era a América na Marinha Grande. O que é que acha que mudou desde então? Eu acho que pronto, foi tirada conclusões do primeiro disco. E houve muita... parece com isso, parece com country, parece blues é country. É deserto, é tudo mais isso. Pronto, a gente vai andando e vai trabalhando. Basicamente, o John Captain saiu depois de 4 meses de banda. Uhum. Basicamente, no primeiro mês que a gente montou Born a Lion, fizemos o disco no primeiro mês. E depois de 4, 5 meses de banda é que entramos em estúdio para gravar um primeiro disco. Foi tudo muito cedo. Desde então, Born a Lion andou mais 2 anos com datas pelo país todo e festivais fora daqui, inclusive no Brasil. Eu acho que realmente desse tempo deu para realmente falar, não, aqui está aqui Born a Lion, está aqui o vosso som é esse. Eu acho que o rock sempre teve na nossa vida e ele vai amadurecendo com o passar dos dias, não é? Eu acho que pode-se dizer da diferença de um disco do John Captain para esse novo disco, no novo trabalho Blues e Boo, é um amadurecimento, não é? Agora, na altura foram buscar a participação do Paulo Furtado. Desta vez temos Sean Riley, e aliás temos também aqui o Soul Rider Felipe Costa, precisamente também neste Rock and Roll Tone, e não só. Como é que vocês escolhem essas parcerias? É assim, na verdade, a primeira parceria com o Furtado foi mesmo um convite, não é? No John Captain foi Furtado, olha, queres vir aqui, tem como? Ah, tem sim, eu vou ter com vocês e pronto. Foi lá e chegou lá e tocou uma guitarrada conosco. Cantou também na 67 Cadillac. Agora, com o trabalho no Blues Zebu, no Rock and Roll Tone, as portas estavam abertas, porque nós alugamos uma casa e ficamos nessa casa e gravamos o disco numa casa com portas abertas para os nossos amigos, então... Como estava tudo ali em casa, ia aparecendo as visitas para beber uma cerveja, para conversar de música, para verificar as canções. Olha, calhou. Pessoal, senta aí e grava isso daí. Afonso, Sean Riley, grava aí essa guitarra, amigo, que eu acho que tem a sua cara, representa um bocado da família. O Felipe estava lá também, convidamos, e o Felipe estava lá beber uma cerveja conosco, também tocou um pianinho. Quer dizer, foi tudo muito espontâneo, porque fazem parte do nosso grupo, nossa família, vamos dizer assim, né? Convivemos, falamos, não todos os dias, mas é um círculo de amizade. Como a música representa essa força e união, banda, eu acho que fez bem contar com a participação dos nossos amigos, inclusive também o Ramon do Star Project. Uhum. Exatamente, participa também, um amigo nosso, está sempre conosco. Basicamente foi assim, olha, uma reunião de amigos, um brinde numa cerveja e foi tocar rock and roll. Já aqui se dizia há algum tempo atrás, aliás, foi os vozes da rádio diziam aqui que em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. Portanto, essas parcerias são fáceis de conceber e de conseguir, não é? Ah, é porque na estrada Portugal já por si só é pequeno. Exato. Então a gente nas salas de concerto também sempre está a bater com um e com outro, com um e com outro. De bandas que acabam por resultar em amizades e acho bem que sim. Quanto mais unidos formos, mais longe podemos chegar. Lay down on these and diamonds all alone on my own. Left this city lights for the place where I belong. My old bones are tired, but I got more miles to run. These and diamonds. trabalho também aspira aqui a um aspecto internacional, ou seja, é fácil chegar lá fora com o vosso som. Aliás, os próprios Danko Jones, né? A partir do momento que vocês escolheram o nome Born a Lion, teceu-vos as mais diversas críticas positivas. O que é que acha que falta para estarem mais lá fora com este, quer com o John Captain, quer com o Blues Able? Eu acho que coragem mesmo, coragem. A palavra certa chama-se coragem, porque se a gente quiser, a gente pega uma mochila, coloca nas costas, meia dúzia de roupas, e sai por aí a tocar mesmo, mas tocar com power, tu acabas por ser visto, tá sabendo? Eu acho que se tu faz um trabalho honesto e dá alma a determinado trabalho, eu acho que esse cedo ou tarde ele vai ser valorizado. É, lá fora é uma questão de coragem, é uma questão, porque banda, geralmente não somos um só, não é? Temos responsabilidades, cada um de nós temos as coisas, é a universidade, é filhos, é família. É, não dá pra gente colocar uma mochila assim tão facilmente e sair por aí na estrada, não é? Exato. Mas, às vezes, é o que dá vontade de fazer, é pegar e chegar por aí e viajar. Mas é bom, o nosso disco tá ser bem recebido lá fora, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Exatamente. Foi muito bom. Em termos de concertos, tem alguma coisa agendada lá para fora, não? Agendada lá para fora, mais ou menos só o final do ano, que a gente vai para o Brasil de novo numa turnê. Ok. Não é? Mas aí não. O Brasil é, enfim, é uma porta que está aberta. O Brasil foi aberta pela Monstro Record, que é uma editora de Goiânia, que ouviu o John Captain, achou demais, e nos convidou para uma tour grande, inclusive foi. Se não fosse um som tão bem visto lá no Brasil, como foi o John Captain, a gente não tinha recebido convite para tocar com Sepultura, Bud Honey, The Ray, né? Bandas que nós tocamos no Brasil. Então foi basicamente a Monstro Records, uma editora de Goiânia, gostou muito do nosso trabalho e eles contou. E assim sendo, vamos voltar. Of those days, the sun will be dark. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken, will be shaken, will be shaken, will be shaken. Of the sky with power, with power, with power and glory. And here loud trumpet call. And he will sing his angels with the loud trumpet call. And darkness, and darkness, and darkness will fall. Aparecem pela mão da Lux Records, quando o primeiro disco tinha sido pela Rastilho. Sim, sim. O que é que mudou? Ou, honestamente, é apenas uma circunstância de aparecerem agora pela Lux? É, pá, eu acho que foi uma opção que acabou por acontecer, não é? Então, eu acho que esse negócio de editoras eu não curto muito falar muito de editoras, porque até me arrepia. Então, agora estamos pela Lux, antigamente estávamos pela Rastilho. Sim, é a única coisa que eu posso me dizer. A pergunta era nesse sentido: se não houvesse uma editora, teríamos uma edição de autor? Ah, de certeza absoluta. De certeza absoluta. Tranquilamente. Agora é assim: o que é que The All Star Project tem a ver com um Born Alive? Bom, The All Star Project é a banda criada e fundada pelo nosso baixista Nuno Felipe. Exato. Nunes. Basicamente é esse o... Eu também já por lá passei, a primeira formação de All Star Project, eu também lá tive, lá participei, lá tive com eles no início. E a relação que a gente tem é uma relação muito de amizade e família. O pessoal todo a gente conhece, o pessoal todo cresceu, todo mundo junto, tá vendo? Uhum. E somos amigos. Curiosamente, aí na zona da Marinha Grande está um conjunto de bandas, não é? Isso torna mais fácil o relacionamento, ou seja, o surgimento deste tipo de som? Epá, eu acredito que não, acho que há muita coisa acontecendo, acho que há muita excentricidade no que está acontecendo por aí. Muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa interessante, muita coisa estranha e boa ao mesmo tempo, estás a entender? Uhum. E eu acho que o trabalho vai sendo feito com... Eu acho que tem muito, muito projeto bom a nível nacional acontecer. Exato. Nesse momento do país. E eu acho que abrir o olho para essa região é importante, sim. É importante abrir o olho para toda a região. Eu acho que em Portugal, nesse momento, passamos por um período de boa música. Muito bom o trabalho, mas também muita música de porcaria, que não vale nada. Né? E é tomar atenção, as pessoas que trabalham com esse tipo de trabalho, é tomar atenção nas boas coisas que o país está a dar e naquelas coisinhas moldadas e cheias de licra e óleo no corpo, tá vendo? Exato. Que eu acho ridículo. O Rodrigo, como tu não sou atenta, não é? Se neste momento diz assim, olha, vem aqui ao hospital fazer um espetáculo e traga consigo duas bandas à sua escolha. No Japão? Aqui ao livro do hospital. sim, e traga consigo duas bandas à sua escolha. Quem é que escolheria para vir consigo? Para ir conosco? Exatamente. Uma festa? Exatamente. Eu acho que Sean Ryan e Slow Riders. Uhum. E para ir, querendo ou não, acho que é All Star Project, porque daí ia ser mesmo muito cerveja, ia ser muito rock, muita cerveja. Traveling. consumidor do disco Blues-E-Boo. Eu acho que é aquele cara que gosta de rock and roll, que realmente aceita o rock na vida, rapaz, não, sem disfarces, tá sabendo? Roqueiro de verdade, roqueiro que gosta de música, gosta de rock, que sente rock nas veias, acorda com rock and roll e vai dormir com rock and roll todos os dias. Exato. Eu acho que esse é o consumidor exato do Blues-E-Boo. Este, já li aqui uma crítica, este é um disco mais Led Zeppelin. É um disco mais Led Zeppelin. Eu acho que é um disco, sim. Eu acho que a gente comeu muito, muito, muito, tanto eu como Nunes e Melquiades. A gente comeu muito rock and roll antigo, não só Zeppelin, como Black Sabbath, como Sabbath, como Deep Purple, como Enfim, tudo aquilo que era antigo, né? Uhum. Por exemplo, eu com 12 anos de idade, meu pai me deu um disco do Kiss, o primeiro disco que eu recebi na minha vida aos 12 anos de idade foi o Kiss Destroyed. Uhum. Quer dizer, e o Nuno era aquelas coisas também, tipo, antigas, e The Creams, e o Bruno Fleetwood Mac, Zeppelin. Então, e coisas mais americanas, mas tipo Boston, provavelmente, não? Um pouco uhum. de Creedence, muita coisa. Exato. Coisa. Eu acho que Blues-E-Boo, ele mostra realmente o que Borderline é, e eu acho que... Exato. E o que Borderline faz. Agora, em termos de produção das músicas, das letras, como é que vocês dividem aqui as hostilidades? Como? Como é que vocês dividem a produção do disco? Portanto, o que é que tem aqui a mão de cada um? Eu acho que a produção do disco foi, eu acho que tem a mão de cada um, sim, porque todo mundo estava envolvido com isso, estás a entender? Uhum. Todo mundo estava envolvido com o trabalho, a gente estava ali todo mundo junto a mexer, com o Mad Medina, que é o nosso amigo, mentor, grande Mendrix, nosso amigo, mentor, que trabalhou muito a fundo nesse disco também, mas todo mundo ali teve uma mãozinha, porque foi um disco muito, muito caseiro, né, meu? Foi um disco muito caseiro. Em termos de criação das músicas, das músicas e das letras, dividem a produção entre vocês? Quando vão para o estúdio já levam tudo bem, bem delineado? Não? Ou vão mudando ao longo do tempo? Não, é tudo... antes do disco ir para a fábrica, é tudo uma questão de... Dá para todo mundo ser mudado, tá vendo? A gente trabalha muito... Vai trabalhando, entra basicamente em estúdio só, às vezes, só com as letras, às vezes. E ali, com jams e coisas, começam a sair as coisas, as ideias. Eu acho que é por aí. Born a Lion, ao vivo, para quem teve nada de ver, eu ainda não vi, mas não faltará essa possibilidade, com certeza. Born a Lion vai apurando as músicas ao vivo? Ah, sim, com certeza. Com certeza, porque basicamente a gente, quando vai no primeiro espetáculo, geralmente é a primeira vez que a gente toca ao vivo o disco, né? Uhum. Eu acho que a gente vai... A gente, nós mesmos, vamos descobrindo o disco a cada concerto que passa, sabe? Descobrindo isso ou aquilo naquela música, aquela coisa, aquilo que você fez ficou bom demais. Não, mas aquilo que tu fizesse também, eu nem lembro o que eu fiz, mas ficou bom, mas soou bem. E aquilo vai melhorando, a gente começa a ficar mais livre, como um pássaro, vamos dizer assim. Gosto muito dos concertos de Born a Lion, adoro. We'll be right back. na sonoridade que querem incutir ao disco. E ele chega ao ponto que está pronto. Estamos à distância de que ele saiu há meia de dias. Neste momento, quando o ouve, já disse assim, já teria feito isto diferente. Isso acontece sempre, amigo. E eu acho que isso sempre vai acontecer, sabe? Porque a gente contempla uma coisa, mas depois olha e às vezes as ideias vêm depois, estás a ver? Uhum. Mas aqui, pá, mais uma guitarra aqui, aqui era, meu. Pá, já não dá, pronto, fica para o próximo. Exatamente. E eu acho que isso é importante porque às vezes um riff que a gente pensava, olha, aquele riff ficava bom assim aqui, acaba por ser uma música no disco novo, sabe? É assim que funciona. Há muita coisa que vinha do tempo do John Captain para este Blues é Blue? Pouca coisa, mas alguma vem. Pouca coisa, mas alguma coisa vem. Ouvem mais, neste momento, continuam a pedir quando vão a concertos coisas do John Captain ou mais deste Blues é Bom? Ah, pedem sempre, né? O público foi um disco muito bem recebido, o John Captain. Exatamente. Foi um disco muito bem recebido. Pedem. Lonely Guy ainda é um trem, é uma cavalaria ali. Uhum. My Black Horse, então continua a ser aquela malha. We'll be right back. desenhou esta capa e esta possibilidade de haver aqui uma parte de fora que em vermelho chama a atenção a quem está a pegar neste disco. É, eu acho que esse trabalho foi feito juntamente com o Paulo Fuentes, da Massa Mecânica, que também é o nosso amigo de Leiria, e trabalhamos em conjunto, e esse universo que tu estás a ver no Bluesy Boo, esse universo sombrio, um bocado negro, mas cheio de luz, posso te dizer isso. Exato. É negro, mas é cheio de luz. É, pá, pelo menos é impossível passar indiferente, quer dizer, quando o disco está no meio de mais, não é? É impossível passar indiferente deste disco. É, pá, é um disco muito interessante, sabe? Eu acho que é um disco de descobertas. Eu acho que quem comprar Bluesy Boo, olhar para ele, vai olhar uma, duas, três, quatro, cinco, 10 milhões de vezes e não vai. E ainda vai ficar coisas por perceber. Tá entendendo? É um disco muito, muito, muito próprio. É um disco muito dos três. Quer dizer, meu, do Nuno e do Bruno. Eu acho que tem tudo ali. Eu acho que está tudo ali. Agora, a propósito ainda de curiosidade, internamente tem aqui um conjunto de números. Sim. 2, 12, 21, 5, 26. O que significam, se é que devemos saber? Não, descubram. Pá, descubram. Não. Eu prometi, e hoje de manhã o Nuno já me disse, meu amigo, não diga segredo nenhum. É assim, eu acho que é uma questão de descoberta. É, o pessoal vai ter que descobrir. Isso que é interessante. Eu acho assim, a única coisa que eu posso dizer é dar um aviso para quem pega o Bluesy Boo na mão. É, olha para ele de forma diferente. Olhar para o disco de uma forma diferente. Eu já tentei tudo, mas vou continuar a insistir, então. Mas tem muito mais coisas aí. Tem. Aliás, aqui uma zona que parece quase um jogo da glória. É sério. Pois é. A preocupação, parece que temos aqui um jogo, aqui um misto de planetas até, não é? Exato. Que, pois, a dúvida é que, como parece tudo escrito de várias perspectivas, não se sabe onde é que se começa a pegar pelo início e onde é que está o fim. Exato. Pronto, é isso mesmo. Tu estás comigo, mas fica aí. Quer dizer, fico na mesma, não é? Exato. Muito fixe. Ora bem, mas esta ideia, parte do designer, é mesmo vossa? É, foi em conjunto, basicamente, sabe? A gente chegou e sentamos e explicamos mais ou menos na mesa como é que era a ideia. E o Paulo Fuentes foi concebendo isso juntamente com o Nuno, eu e o Bruno, sempre a se encontrar, sempre nas reuniões sobre o design, ver se estava tudo ali conforme as nossas ideias. Eu acho que foi muito interessante o trabalho. Então é assim, aos ouvintes da Boa Nova, quem conseguir chegar a uma conclusão, agradece a sugestão aqui por mail para a Boa Nova, porque eu já tentei e ainda não consegui. Exatamente. Acho que sim. Neste conjunto de temas, vocês entenderam que os dois últimos eram bónus. Porquê é que acham que são diferentes dos demais? Não são diferentes. A questão de ser bónus é porque foi as duas canções que nós gravamos no Brasil. Ah, ok. Essas duas canções com bonus track foram, tanto a Holy Trap quanto a Rusted Man in Jail, foram gravadas no Brasil. Foram músicas concebidas durante a nossa turnê no Brasil, em 2007. Uhum. E daí o interesse em colocá-las aqui, enfim, como facto, para as pessoas terem acesso. É porque elas nunca foram editadas. Em lado nenhum, exatamente. Em lado nenhum, então foi muito interessante a gente colocar como, opa, está aqui umas duas canções. Dessa turnê do Brasil, há imagens, ou seja, houve registro em vídeo? Ah, há muito registro em vídeo, há muita coisa. Agora, vamos dizer assim, basicamente agora, a partir desse momento que Born a Lion vai começar a colocar grande parte de muita coisa em vídeo. Uhum. Nós temos muito trabalho em vídeo gravado, tanto a turnê brasileira como a turnê cá. Foram mais de 120 datas que fizemos cá. Exato. E pronto, é bastante coisa, todas com registro. Portanto, um DVD para vocês acham que ainda é cedo? Se calhar, Born a Lion pode muito bem fazer, se quiser, um DVD. Porque tem muito material para isso, para ser feito. Mas eu acho que a gente vai começar a soltar coisas por aí mesmo, YouTube, cenas assim. Agora, daquela parte, falámos aqui da coragem para ir lá para fora, não é? Que bandas gostariam vocês que fossem convidados para vos levar com eles? Tantas. Muitas bandas que era muito interessante a gente tocar juntos. Eu tenho curiosidade, por exemplo, tocar com o pessoal dos Tokyo Dragons, por exemplo, aqui. Uhum. Eu até tenho muita curiosidade em tocar com o pessoal dos Monster Magnet, que para mim é uma malha do caramba, rock. Tenho muita curiosidade, em tocar com muita gente, né? Com muita gente, para ver como é que é, tá vendo? Exatamente. Aliás, dessas experiências também se aprende muito e se ensina, naturalmente. Ah, sim, isso é de lei. Uhum. Agora, assim, quando é que vamos ter um terceiro álbum? Daqui a 3 anos também? Não sabemos. Pois. Não sabemos. Born a Lion, assim, pode ser agora no final do ano, pode ser no começo do ano que vem, mas não tarda. Pois. Não tarda. A única coisa que eu posso dizer é que não tarda. que aborda lá e continua a trabalhar e trabalhar duro todos os dias. Rodrigo, muito obrigado pelo obrigado, tempo que podes usar aqui para a Boa Nova. E obrigado. Naturalmente vamos falando mais vezes, se não for antes, quando seja para aí. Acho que sim, espero um dia te encontrar para a gente poder conversar e beber uma cerveja. Obrigado, tá obrigado bom? Por tudo, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Até logo.